Nova, 2164, bro. Voo no 649, autorizado táxi via taxiway Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette, posição 06, 649. Vitor Thiago Hotel, mantenha assim condições visuais, ajuste em Salvador no 095, reporte quando 40 mil em Salvador. Capatango Vitor Thiago Hotel, descida a critério para altitude de tráfego, não há tráfego a reportar no setor. Gente, aguarde a cópia. Alô, alô, 649. 649, Saulo. Aqui eu só para informar que os pontos aqui na Alfa já abriram todos novos. Já abriu novamente? Já está afundando e já tem um buraquinho. Sim, será reportado no 649, grato pela informação. CD060, acione identificação, autorizando a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, confirme 56 barra servido 366. Afirmo. Oi, servido 366, descida para o 050 na Mari. Para o 66, para o 560. Vitor Charles Hotel, contato radar 37 milhas noroeste de Salvador. Descida para o 1500 na proa do Ceasa. Uma notificação visual? Confirme a radial de saída com as milhas se afasta. Sente quantas milhas se afasta? Junete, eu acho que o local de estacionamento, pessoas a bordo e pronto, cópia. Autorizado, Serra November, Tango Yankee, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pés, aguardando liberação do controle para acender nível 085. Aciona o transponder 5074, frequência do controle em 120.8. Juliette Oscruinski, chame torre em 1.6 para acionamento táxi, decolagem e coordenação para pista 35. 2060, desça para 2110, autorizado o sinal do procedimento terminado, reportamento. 2.66. Anterior vai descer para 2500 na proa do 3.66, passa na estabilidade. Zero informa o helicóptero mantendo 700 pés no setor norte de Durna, não interfere na sua aproximação, óbito 44. Afirma. Tango Vitor Charlie Hotel, faça espera com curva à direita da presente posição. Olha, você vai iniciar ali para a hotel. Informador, bom dia. Papa Juliette, Oscar Whisky. Papa Juliette, Oscar Whisky, mantenha-se em condições visuais 1.10, confirma 3 ideal para o destino. 290, senhorita. Papa Juliette, Oscar Whisky, autorizada para o destino, mantendo 1.10, informa o tráfego de posição de 2 horas, 9 milhas, mantendo 700 pés, um Robson 44, 70. Tá certo, então a coluna esquerda é direto para o destino, 1000 pés, o Juliette Oscuís. Final 360, o Victor Chagas Delta. Charlie Hotel, faça mais uma espera no da presente, informa um tráfego mantendo um no meu pé, agora posição de 2 horas 5 milhas, um Charlie 3 horas. Olha o dia, só confirmar o tráfego essencial da tráfego ou tráfego lá próximo de frente? É um tráfego decolado da pista 35, Vitor Charlie Hotel. Visado visual, gol 260. Gol 260, completo final procedimento terminado, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Solo Salvador, na escuta do Mike X-Ray Quebec. Mike X-Ray Quebec, Solo Salvador na escuta. Bom dia, senhora. Solicitando autorização de reboque pátio 3 para o pátio 1, posição de número 7. Mike X-Ray Quebec, ciente do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Será feito, obrigado. Torre Salvador, cordial bom dia do gol 260. Bom dia, gol no 092, contato radar, nada corrigindo. Acione identificação, voe na Prodo Serra Vitor 366, chegada Mari, descendo para o 050, o ajuste na 095. Uno do gol 2060. Capitão Vitor Charles Hotel, voe na proa do, da Rota Feira. Na proa da Rota Feira, Hotel. Capitão Juliette Oscar Luiz, que livre a sessão para o nível 085, ajuste no 095. Livre a sessão 085, Juliette Oscar Luiz. Oscar Luiz, enquanto possível, ser chamado para pouso. Autorizado no meu pego, Lucas Charles Hotel. Copiado 1100. O Vitor Charles Hotel para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 60. 118, 60, Vitor Charles Hotel. Alfa, bom dia, voo 2060. Voo 2060, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, voo 2060. Alô, é o Mike X-Ray Quebec, solicitando autorização de ingressar ao pátio 1 até a posição número 7. De Lençóis, através da APA. Agora ele vai prosseguir para o 04, aguarde a passagem da mesma. Será feito, grato. Lençóis 1020, APA 1050. Confirma a aeronave? Gol 1759, informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Gol 1759, autorizado Guarulhos, via Pesolo 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, transição Motiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5121, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Leda, Motiva, a Pesolo 10, Taubaté. 5121, transponder, controle 120, decimal 8. Voo 759, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de acionamento. Senta. Voo 2060, autorizado ingresso pátio via Juliette, posição 04. Juliette, posição 4, voo 2060. Se Quebec após ingresso da aeronave, autorizado, prosseguido até o 07, mantendo a escuta. Será feito, grato. Voo 092 informa o tráfego mantendo 500 pés nas proximidades de Duna, não interfere na sua aproximação em rota 44. Passaredo 2223, bom dia, autorizado. Vitória da Conquista, nível 180, perfil de saída A, agora pós posição Elefa, direto Oplor, pós Vitória da Conquista.

759, livre acionar, chame pronto para o táxi. Livre pushback, acionamento, agora 759. Gol 1092, complete final da RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 60. 860. Passa pela ponte 1, paciente, informação, ponto 2, autorização, Recife 320. Azul 4234, bom dia, autorizado Recife, via Pesolo 17, nível 350. Saída Puca, transição Aracaju, visto no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5125, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Recife 350, da Plano 0, primeira curva esquerda, Pesolo 17, saída Puca, transição Aracaju. Azul 4234, protegimento correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Repassará. Negativo, 1755. Pode voar na proa do 366372. Voo 1755, autorizado a proa do Serra Vitor 367. 367, obrigado. Tango Juliette Oscar Luiz, 41 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado, sub mantém nível de voo 085, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. operador, bom dia, do Gol 2069. Gol 2069, confirma. Só funciona pra mim, pra Salva, pra Fortaleza, subida Aron? Não, é a Momo, via Pesolo 19, é Momo após Fruti. Momo após Fruti. Gol 1755, controle. Passou e contra 1755. Gol 1755, autorizado final do procedimento RNAV, voo a Serra Vitor 367, após a Serra Vitor 366, repostalizado. Sente autorizado o procedimento, voo do Serra Vitor 367, após 365, mantará estabilizado, 755. Prossiga. Tem referências visuais, a gente poderia fazer treinamento, fazer o cancelamento base perisqueiro da 10? Tô no 755, aguarde coordenação com a turma. Guarda. Salvador, vivo, contato na 2 horas. Luna 092, bom dia, autorizado táxi, via taxi Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, 05, 095. Então, logou no 759 para o táxi, tem seu ABC 182, ganhou 4 horas. No 759, autorizado táxi até o ponto de espera, via taxi Índia, quando o próximo torre em 118, decimal 6. Ajuste no 095, por favor. Obrigado, altímetro no 095, livre taxa direita, ponto de espera 2286, gol no 759. E estabilizado. Quem desce na prova do estado vai reportar estabilizado, gol no 755. Do 4981, aciona a identificação, via chegada a bomba, desce para 4.000 pés, ajuste no 0.1. 4.000, ajuste no 0.1, aproximando o 1. Firma. aproximada no 755. No 755, complete a aproximação visual, chama a torre na frequência 118.60. 18.60, obrigado. O 759 contato radar Sérgio Zé, nível 360. Sérgio Zé, nível 360, 649, aguarde Porto Seguro. Saída prevista? Saída da El. Da El, graças. Salvador, bom dia, bora 755, Libra. No 755, Alfa, Juliette, remota 14, tá de boa. Alfa, Juliette, remota 14, no 755. É 49, Profitop. Brasília. Porto Seguro 360, autorizado. E a rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, descida da El, Leda, direto. 51-2000, transponder, controle 208. Está autorizado o Porto Seguro 360, vindo rota do plano, lá é da El, Leda, Diné. 51-2000, 208, controle, o voo 649. Pós Leda, voa direto Porto Seguro. Seguro, então, da El, Leda, seguro, grato. Chame Centro 62. Tá pronto, propus pega acionamento 06. Só um minuto que propus o 06. Ah, você escuta. 249-81, lista das instruções de velocidade de altitude, desça para 2.500 pés, reajuste 1.015, autorizado em aeronave, reporta sobre o Serra Vitor 3.6. Ok, instruções, velocidade, desça para 2.500, optarei 3.6. Afirmando o 2069? Sim. Pronto, quatro? Pronto. Fortaleza 370. Via Presidente 9 até Bangu, direto a Buco, direto a Fortaleza. Eu colo a pistola 0, curva esquerda, no PC da Momo, transição flotilha. 5142 transponder, 208, controle. 4-2-2-0-8, eu vou 1095, 1015, seguindo a aeronave da Azul, finalizando o curso. Seguindo a aeronave da Azul, bate 1, 1095, 1045. Só uma curiosidade, você tem alguma informação dessa questão aí? Entre a Índia e a Juliette? É. Sem previsão nenhuma de conteúdo. É o que eu pensei, que saiu aí. Salvador Azul 4274, Protax, 113 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Aracaju. Se a Índia pode esperar 1895, ajuste no 095, boa viagem, para 234. Direito ainda, pode ser no 0295, com 1015, o azul 1464, obrigado, bom dia, bom ano novo. Oi, Salvador, azul 4891, 4981. Azul 4981 voltando. Você? Não houve resposta nem 183, nem 1895. Isso, tentamos entrar em 118, decimal 60. 1860, até lá. Prossiga. Ô, senhor, autorização de remota aqui na remota 12, para ponte número 11, parte principal. Eu azul 4264, continuando 0, visual para a nação. Bom dia, azul 4264, ponte 010. Salve, Salvador, azul 4264. Conecte 264. Fala, ponte 010, chama a torre, negativo contato. 18,6. 18,6, obrigado. Oi, bom dia. Salvador Azul, 4981, no livro. 4981, táxi de Alfa, Juliette, portão 01. Juliette 01, 4981. aeronave, pode espera. Controle Salvador, bom dia, Azul 4264. Boca, Azul 4264. Bom dia, Feliz Ano Novo, chegada na área, se mantém o nível de voo 050, autorizado volta Terra Vita 366. Terra Vita 366, Montina descida? Ao 050. 050, bem, obrigado. Estacionamento voo 2069, botão 4. Botão 4 autorizado, destaque. Contato radar, saída da EL, nível de voo 360, Voleda. Presente Codileta, hora Seu número 80, bom dia, sendo identificação chegada a Mário, desça para